tempo pra cá geral, vem bobinha na postura do chefe. Baseado na mão e no peão MF. Hoje ela sabe que a noite promete, e meu piro tá virando teu vice. Ela vem da Marconi, a peça pra fuder comigo. Ela vem do meu bico pra peça pra fuder comigo. Ela vem do 16 e a peça pra fuder comigo. Ela vem do meu bico pra peça pra fuder comigo. Ela vem do 16 e a peça pra fuder comigo. Ela vem do meu bico pra peça pra fuder comigo. Ela vem do 16 e a peça pra fuder comigo. Só pra fuder comigo. Só pra fuder comigo. Ela vem de novela, a peça pra fuder comigo.